Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quero ver mais, vai. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo. Defendo de você, mas depois me entrego. Vamos lá. Faço tipo, falo coisas que eu não sou. Fazer